Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao cast que vai falar das 10 armas mais divertidas de usar em jogos de tiros. Isso mesmo, você que gosta de puxar o gatilho e ver a fumaça subir, esse cast é pra você. E apresentando os fuziladores desse cast, temos conosco Cetista, Hyde, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast sobre cultura arcade, o cast com cheiro de cigarro e cachaça, né? Temos aqui cartinhas e comentários. Mr. Bubbles, o que dizem os seus comments? Eu separei alguns comentários aqui que eu acompanhei o mural, né? Eu achei engraçado, por exemplo, o Leandro, fã número um, convidou o Lula, o Homem Mal, eu e o Hyde, e até o Big Dani aqui, Big Monster, pra serem amigos dele. Vocês estão todos convidados a serem meus amigos. Oh, mas nós já somos. Eu me senti lisonjeado. Também me senti lisonjeado. É um convite que você não recebe todo dia, né? Nossa, eu lembrei de uma música que eu assisti na internet. Que ficava assim, muito prazer, eu sou forever alone. É zoeira, viu, o Leandro? Fica chateado, não. Tem o do El Dioguito, né? Que ele... Deixa eu ler o comentário dele, né? El Dioguito, galera, é um nick legal, né? El Dioguito. Me lembro o Ligeirinho, o Speed Gonzalez. E me lembro o Maradona. Também. Fala, poxa galera, bom demais o cast. Putz, nostalgia pura. Jogar em flip é muito legal, parece um mundo de anime, que você tá num lugar e aparece alguém mega fera... E todo mundo para ver o duelo. Depois que ele falou isso, até que eu parei pra pensar, tem muito disso mesmo em anime. Principalmente anime de competição. Sim. Eles exageram pra caramba essa parte de competição e era meio parecido mesmo. Sempre tinha aquelas lendas, né? Tipo, o cara é o número um do bairro e tal. Tem o comentário aqui também do Marcelo Mignoli. E engraçado que esse pessoal aqui, eles não são cadastrados no site, né? Você vê que eles não estão concorrendo ao sorteio que a gente vai fazer hoje? Eu percebi que o pessoal, sabe, tem grupos aí, tem o pessoal que é cadastrado no site e comenta, tem o pessoal que comenta, mas não é cadastrado, tem o pessoal que comenta no Facebook só, não comenta no site, né? E o pessoal que manda só e-mail. E tem o pessoal que só manda e-mail, é verdade. Tem grupos isolados aí. É verdade. É porque que a gente tava lendo e-mail, mas, pessoal, pode ficar secreto que a gente também lê os comentários aqui. Por isso que a gente tô até separando aqui alguns comentários, que tem uns bem interessantes. Gangues de Orion, né? Então cada um no seu território. O problema é que o pessoal não tá cadastrado, por exemplo, não tá participando da promoção, ó. Isso é verdade. Ele tá ganhando um PSP e não tá ganhando. Vamos lá, então, ó. Ó, dá pra ver pelo e-mail do Marcelo, que ele fala aqui, ó. Não sou de comentar aqui, apesar de ser ouvinte assíduo e gostar muito de vários casts, incluindo o do Wii, que é o meu console atual. A gente gostaria muito de ter dado um PSP pra ele, mas... Mas ele não era cadastrado, é uma pena, né? É uma pena. Pena. O caso é que eu nasci na década de 70, e assim como o Lula, né? Eu nasci na década de 70. Made in 70s. são praticamente hippies, né? Tem um amigo que ele convida pra aniversário, assim, a gente é tudo da mesma faixa etária, né? E ele chama a festa de Made in 70s, por isso que eu... Você e Star Wars têm a mesma idade, né? Exatamente. Todos somos feitos nos anos 70. Aí ele continua. E vivi essa geração arcade desde a época do pinball, do qual sou grande fã e gostaria muito de ter em casa uma máquina do Cavaleiro Negro. Ô, louco. Pinball é uma outra cultura dentro da cultura arcade, cara. E eu acho o negócio também muito louco. Mas pinball não é videogame, inclusive... né? Então, mas é jogo. Mas não é videogame, né? Sai um pouco do escopo. Não, mas assim, tem né? jogo. Não, é um jogo eletrônico. Ele é eletrônico, só que digamos assim, ele não é um eletrônico de software, né? Ele é um eletrônico, assim, mecânico, né? Também tem o eletrônico de software também. Ah, mas aí também. É outra história. Mas enfim. Ah, enfim. Eu jogava bastante. É, enfim, a gente pode comentar isso numa, na segunda parte, inclusive eu queria agradecer a todo mundo que comentou que, dizendo que quer a segunda parte, a gente vai fazer sim. É, aí ele cita as máquinas que ele gostava de jogar aqui como Galaga, Zivius, acho que se pronuncia assim. Chevius, Arkanoid, Double Dragon, Dragon Knight. Arkanoid, ele é old school, esse. Golden Axe, Juju Densetsu, que é o macaquinho Juju. Mas não mandou a foto, tá vendo? Perdeu. Esse daí é manjador também, hein? Bom, o cara nasceu na década de 70, né? Ele viveu umas certas coisas aí, então. Aqui em Umuarama, interior do Paraná. Paraná, sabia, conheço essa cidade. Conhece, eu sou de Maringá. Sou de Maringá, cara. Ah, vocês são Maringá. Praticamente. Ele é então. Vizinho. Tá próximo, hein? Anos 70, é conterrâneo. Vocês são praticamente vizinhos, foi foda, né? O cara mora aí. O cara mora no Nordeste. Ah, já fui lá um dia, porra. Vocês são praticamente primos. Praticamente parentes, é. Então, ele fala que ele tinha casas de arcades, né? Sendo que uma do lado do cinema e outra próximo ao colégio onde ele estudava. Nesse último rolava um quadro com um ranking. Quem mantivesse o recorde de uma máquina até o final da semana ganhava 10 fichas. Joguei muito de graça e me meti em muita briga por conta de desbancar alguém, mas fazia parte de tudo aqui. Esse aí é dos mesmos. Cara, olha, cara, essa é a leaderboard mais old school que eu já tive notícia. Ah, inclusive teve um outro cara que comentou, putz, eu não vou achar o nome do cara, mas ele falou que a promoção de onde ele jogava era compre uma ficha e ganha um olho roxo. Da hora. Achei animal, velho. Cara, essa é a leaderboard, hein, cara, que tipo assim, você vê, você é primeiro, agora eu vou te bater. Nossa, pensou, cara? Fiquei imaginando, fiquei li esse comentário, fiquei imaginando aquele quadrinho verde no canto do bar, assim, né? Aí o cara vai lá, apaga o nome do primeiro e escreve em giz lá. Ó. Cara, eu gostei disso aí, cara. Gostei dessa ideia. Pô, isso aí só acirra mais a disputa entre os maluqueiros do bairro aí. Perigoso, é aquele, né? Opa. Leaderboard de quadro, de lousa, cara, é um bagulho muito retrô. E retrô tá na moda, né? Tá na moda. Beleza, então eu vou ler uma cartinha do Careca 2009. Ele começa aqui falando: cara, sou apaixonado por arcade. Antes disso ser moda ou nostalgia, eu tenho foto do mesmo na época que você pagava pra um cara tirar a foto no meio de dois arcades. Olha isso. Mas não acredito, porque ele não mandou a foto em anexo. Ele não mandou a foto anexo e outra. Também tem um detalhe, nessa época não tinha foto digital, né? Então, se você quisesse tirar a foto mesmo, tinha que ter vontade, porque ele ia ter que tirar e revelar. Isso é verdade, né? Então, galera, careca, escaneia aí e manda pra gente a prova aqui, ó. Por enquanto, fica o desafio. Por enquanto, nunca aconteceu, né? Aí ele falou aqui, ó. Punisher, eu joguei tanto, mas tanto, que terminava com uma ficha. Sabia até onde os personagens iam pular. Não imagino como as pessoas deixaram de jogar arcade. Era a vida era interatividade. Formava caráter, o menino virava homem a partir do momento que você ganhava o primeiro duelo. Era maravilhoso, o cheiro de cimento fresco com o cigarro que os arcades tinham. Cara, eu vi, cara, comentou isso também, eu curti demais, falei, nossa, grande. Continuando aqui, eu deixei de ser um Zé Ninguém para ser o rei dos fatalities. Foi a coisa que eu me destaquei na infância, até os adultos me respeitavam. Meu, esse não pegava, ele não pedia pra ninguém garantir, hein, cara? Ele não pedia pra esse ninguém. Esse não, esse era o que pedia pra garantir pros outros. É, exatamente, ele recebia pedidos, né? Entra na fila aí pra eu garantir pra você. Foi a era dourada. Hoje sou um pequeno colecionador de videogame e tenho em torno de 25 peças, entre novos, antigos e portáteis. Tenho uma pequena empresa, mas trocaria tudo se pudesse montar uma casa de arcades, onde os anos 90 fossem eternos. E todos jogariam arcades eternamente. Viva a era dourada. Cara, sério, eu acho que eu não queria admitir isso, né? Porque homem não chora, mas eu fiquei com o olho meio mareado. Porque o cara foi poeta. O cara tem uma saudade, mano. O cara é foda. Não, tem uns certos assuntos que mexem com a infância do pessoal, né? É a mesma coisa de você falar de Super Nintendo, de Mega Drive. Mega Drive, entendeu? Ou mesmo a Origins, né? Super Nintendo, não. Ai, ai. E continuando aqui, né, ó. Viva a Era Dourada. Tenho pena de quem tem que jogar um contra online sem seu adversário ao lado, fedendo e dando cotovelada. Com medo de ganhar e o cara mais velho desligar a máquina. Foi um bom tempo. Agradeço, galera. Vocês são demais. Se vocês lerem, eu ficarei muito feliz. Cara, pode se considerar feliz. A gente leu, cara. Mas a gente também ficou... Eu também fiquei muito contente de ler os comentários, cara. Que foi uma época, como eu comentei durante o cast. Acho que como jogador de videogame, foi a maior adrenalina que eu experimentei foi jogar em arcade. Não teve nada ainda que se equiparou, sabe? Mas muito legal, careca. Obrigado pela sua carta. E, homem mal, já emendando, o que diz a sua cartinha? A minha carta aqui é do Fernando Moraes. Ele pergunta, ele começa aqui falando: olá, chapas, tudo certinho? Aqui... Chapas é carismático. Então. Aqui é o Fernando Moraes, mais conhecido e cadastrado como Dart Moraes. Aí, ele tá cadastrado, ó. Ele tem chance, hein? Ele tem chance. Ele é foda. Ele é o Darth Vader Moraes. Tirou da minha boca, eu ia falar isso. Ele é do Rio de Janeiro e estuda Darth contabilidade. Vader. É o Darth Vader. Ele não é o Darth Vader, né? Ele é o Darth Vader. Darth Vader. Sabe que os cariocas devem estar te odiando agora por esse sotaque. Metade do cara, nosso é um carioca. É uma homenagem, cara. Eu não esculachei. Só foi que é diferente. É Darth Vader. É isso aí, meu. Pede pra sair. O cara é cadastrado no site, ele manda comentário, ele manda bem, ouve a gente, mas nada é perfeito, né? Ele é carioca, fazer o quê? Não, isso é a opinião dele. É o cientista que falou. Escondem sua raiva nele. Todo mundo pensou, só eu que falei. Sabe o que eu queria? Continuar lendo. Manda bala, por favor. Aí, cientista, deixa o cara meio carioca, tá vendo? Não vem atrapalhar aqui, não. Eu tô brincando, hein, cariocas, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá. Vai cantar um Tô Sem Freio aí, cientista. Vai, agora. Então, ele disse que apesar de não ser fã de jogos de luta, concordo também, adorava o clima pesado dos arcades e da galera ao redor. Puta, tô me identificando aqui, cara. Cara, arcades é o sexo, drogas e rock and roll do videogame, né, cara? Quase isso, cara. Aí, ó. Lembro de diversas histórias de trombadinhas que ficavam perto das máquinas de Mortal Kombat, pedindo pra mandar o Fatality. Não lembro de ninguém que tenha falado não, mas deve existir. Me divertia nos do boteco que quando dava um chute nela, aparecia crédito. É, a gente já discutiu isso nessas máquinas. Era tenso, mas isso bizarra. Aí, dependendo do fliperama, você tomava uma mãozada na cara do dono. Então. Ele falou que o primeiro contato com o Marvel vs. Capcom dele foi num flipper mesmo. E só que ele acabou descobrindo que a habilidade dele não era pra jogo de luta mesmo, não. Igual eu. Aí ele disse que jogou bastante Virtual Cop e Time Crisis também, cara. House of the Dead também. Ele tá no seu scope, hein, meu irmão? Então, é atirador, hein? Tô falando pra você, cara. Tô me identificando aqui com... Esse é brother. É Fuzilator. E o pior de tudo, ele falou aqui, enfim, depois de algum tempo ter passado pelos níveis do Virtual Cop, resolvi jogar de novo pra escrotizar e ficar atirando naqueles reféns. Senti quase um orgasmo quando ouvia, please, dá um chute, e depois, no! Ai, ai. Engraçado, ele é do Rio de Janeiro, né, cara? E me lembrou uma música, vocês falando isso, lembrou a música do Bezerra da Silva, cara. Como ele não gostava de jogo de luta, gostava mais de jogo de tiro, lembrei daquela música. Você com um revólver na mão é um bicho feroz. Não vou cantar o resto, vocês conhecem. Mas, cara, o pior é que eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu jogasse jogo de tiro, eu matava todo mundo que tava na tela, cara. Às vezes até a pessoa perguntava, não, aquele é um inocente igual. A gente jogava bastante Lethal Enforcer. Ah, sim. Tinha a cena do banco lá e saía o civil lá, eu matava, eu perguntava, mas por que você matou? Eu falei, não, tá no banco, é ladrão, cara. Sei com revólver na mão, é um bicheiro. Então, é muito suave, né? Ele disse que não escreve porque ele acaba ouvindo o cash na sexta ou parcelado. E, cara, não tem problema, até quinta-feira dá pra você mandar aí, geralmente quinta, quarta-feira, pode mandar aqui e tá garantido, cara. Não, mas escreve aí mesmo sem ouvir, cara. Então. Escreve, arrisca. De repente é criativo, a gente acha bacana, a gente lê. Pode crer. Lê mesmo. E manda um abraço pra gente. E se alguém quiser adicionar ele nas redes de jogos, e diz que o live ID dele é Fedaikin. Eu espero que seja assim. E se for assim mesmo, é igual no Steam, quem quiser. Ótimo cast, ótimo equipe nesse God of War. E ele diz que... No God of War ele queria ser uma equipe da... Ele queria estar na equipe da cultura ou da educação. Ah, é? Por quê? Ele fala por quê? Não explica por quê, mas... Vamos esperar a próxima carta dele. Então, dê os motivos aí pra nós. É isso. A gente quer ler isso também. A gente quer ler. Beleza? Mais comentários, homem mal? Não, fechou. É isso. Só, ele é sangue bom, ele é... Ele é sangue bom, mas é só com revólver na mão. É isso aí. Não, sem revólver na mão. Os caras que com revólver na mão é o bicho feroz. E... e seguindo, cara, é impossível que você começou a falar, cara. Eu lembrei, eu não resisti. Homenagem ao Rio de Janeiro. Hyde, o que diz a sua cartinha? Então, vou ler aqui alguns comentários, né, do... Ah, do seus mural, comments. Que teve bastante comentários. Esse mural, aí. Esse mural, nossa, cara, me deu gosto. Aliás, eu quero agradecer a galera aqui, os comentários, assim. Nossa, é um dos casts que eu mais gostei de ler, as coisas que eu vi lá, assim. Aqueles momentos que a gente sente que vale a pena, cara. Vale a pena muito a gente fazer isso. Muito bacana. É, o Iago, ele comentou, segunda parte, ele leva isso a potência. Né? Então, faremos. Aliás, muitas pessoas pediram a segunda parte, né? Então acho que a gente vai ficar... Vai ter que fazer mesmo essa segunda parte, vai ter que sair, né? Vamos fazer, só dê tempo pra gente respirar. Nem a gente esperava que ia ser tão bom assim. Mas ficou faltando coisa mesmo, o homem mal nem contou da história que ele matou um cara no Flipper. É verdade. Cara, o pior é que assim, eu tava com a história na cabeça. Aí comecei a falar de uma coisa e puta, cara, já era, sumiu. Fica pro próximo cast. Vai ficar pro próximo, é. Quem não faz sei. Esquece, já viu? Quem apanha, não lembra. E olha que eu apanhei muito pouco. Você com o revólver na mão. Deixa ele continuar. Ah, minha nossa senhora. Já tá, o cara cabeça todo mundo agora. Não, bom, então, mas o pior é que essa música aí ela é meio ofensiva, né? Tomara que o pessoal não vá procurar a letra. Eu não tô completando. Estou falando a parte que convém. Bom, o Fianor, com trema no E, né? Ele disse que na terra dele, Suzano... A galera chamava... Pensei que era a Terra-média, mas não. Não, era a Terra-média. Suzano seria a Terra-média no interior de São Paulo. Terra-média de São Paulo, Suzano. A galera chamava casa de arcade somente de Flipper, né? Que era o caso do... O clássico Vamos no Flipper. Os primórdios... Flipper, não o golfinho, Não. Acho que a Flipper deve ser de fliperama, provavelmente, né? É. Nos primórdios, ele diz assim, né? Nos primórdios eu entrava e ficava escondido, pois os polícias da cidade tiravam a molecada de dentro do Flipper. Eu figurei em uma foto no jornal da cidade sobre uma matéria, sobre um assunto que tratava o Flipper como se fosse uma casa de danação, né? Imagina isso. Nossa! Eu achei esse comentário dele muito engraçado, velho. Casa de danação. Jornal, é entrevista lá, tipo, o perigo das casas de arcade, aí tem ele lá jogando que nem um fascino. Tipo, a inferno, mulher, né? Fica desesperado, velho. Lugar pegando fogo, né? Olha o adjetivo, né? Então ele disse que pra casa de danação tinha que ser alguma coisa equivalente, né? Eu imagino algum lugar pegando fogo. É. A primeira máquina que ele disse que jogou foi em Sector X, né? Que era bem diferente da versão do console. Eu realmente vi aqui, ele deixou um link, né? É diferente mesmo, é bem legal o jogo, né? O gráfico é impressionante pra época. O arcade tinha isso, né? Esses gráficos legais, né? Gráfico de bar. Gráfico de bar. Então, e outro comentário aqui do Rodrigo Pereira, né? Ele diz, ótimo episódio. Ele perguntou se alguém lembra do Street Fighter 2 apelão. Quando você pegava o Zangief, ficava apertando os três botões de soco pra fazer ele girar os braços, né? Ele soltava Yoga Flame pelos pés. Isso é estranho, né? Quem solta Yoga Flame? A gente falou desse. Mas essa aqui é a versão rodoviária. A gente falou. Todos tinham magia nessa aí. O E-Honda, quando você dava aquela mão velocidade da luz nele, lá saía o Sonic Boom. Todos tinham. O choque do Blanca também, cara. Engraçado. Soltava o Sonic Boom também. É muito bom, cara. Aí ele fala que se repetia isso várias vezes, né? Ele fazia o pilão lá e ficava dando algumas voltas, né? Passava várias vezes pela tela, né? Interessante, né? Não conhecia essa versão, não. Também é, não. Essa versão é a versão clássica. É isso aí. Recadinhos, Hyde. Hoje temos o sorteio, né? Opa! Sorteio do PSP. Isso, tem que ter o barulhinho do peão. Com certeza, né? Tem que ter um vamos lá então, né? Bola entrando! Portas da esperança! Depois a gente faz a outra brincadeira. Você quer trocar o seu PSP por um rolo de papel higiênico usado? Sim! Não. Tem que perguntar: você tá maluco? Você tá desesperado! Peraí, antes de mais nada, quem vocês acham que vai ganhar? Eu? Ah, o meu irmão, não pode. É claro que sou eu que vou ganhar. Contravenção, meu irmão. Cara, ó, como eu sou o General Jota e eu venho fazendo esse fake há muito tempo já, quase dois anos, então eu vou falar que eu vou ganhar. Então, é o que tem mais chance meu, né? Porque é o que tem mais cupom aí. Então, só explicar como vai ser feito esse sorteio, né? Cada Orion Point, né? Cada 5 Orion Points vale um cupom, né? A gente criou aqui uma tabela com todo mundo, né, que tem Orion Points. E tá numerado, né? Cada cupom vai do número 1 até o número 13.323, que é o total de cupons que tem, né? A gente vai pegar lá no random.org, colocar esse número inicial e o número final e sortear, e o número que der é quem ganhou. Ué, não vai ser pelo sorteio da Mega Sena? Não dá pra esperar até lá. Então isso aí, então pode mandar bala. Vou mandar bala, né? Então deixa eu abrir aqui o random.org. Agora aqui eu digito o número final, 13.323, e... Generate. Puta, ele gerou, agora fodeu. Agora já era. Agora não tem mais volta. Vamos aguardar, os computadores estão... Pode parar todo mundo aí de comentar, não tem mais jeito. Deu o número 9954. 5-4-1-4! Bingo! Bingo! Quem é? 9-5. Deixa eu procurar aqui na tabela quem é. 9-5-4, eu acho que é o Diveríssimo, hein? Diveríssimo, exatamente. Diveríssimo. Parabéns! Parabéns! Agora me lembro daquela musiquinha do Ratinho lá. Parabéns pro papai! Ai. Diveríssimo. Então, o Diveríssimo ganhou o PSP oficial? Parabéns, oficialmente. E a gente vai mandar um e-mail. Isso se ele responder o e-mail, né? Tem que responder o e-mail em uma semana. Se ele não responder, a gente vai entender que ele abandonou o site e não é mais. Não participa mais. Exatamente. Aí, e alguém lembra aqui qual que era a filiação consolística do Diveríssimo? Ele era um sonista, era um cachista. Eu também acho que ele era um cachista, hein? Eu tô com essa lembrança na minha cabeça que ele era um cachista. Lembro, não. Mas depende. Tem gente que depois que passa a ter outra plataforma, já passa a ser outro negócio, então... Então, se ele era outra tipo coisa, assim... agora vai ter a oportunidade de ver um mundo diferente. Outro lado, né? O lado negro da força. Vamos ver. Vamos esperar que a PSN do PSP não caia. Exatamente. E que o Paulus possa te fazer companhia, cara. Com certeza. Então, mas é isso. Avisar o pessoal aí também, vamos, né, lá, pra sempre participar aí do mural, das coisas que a gente faz, né, comentar, mandar e-mails, né, seguir no Twitter, que a gente vai fazer mais sorteios também, né, quem estiver participando sempre vai ter mais chance de ganhar, né. Não é a gente som de saco, né? Quando a gente pode, né? A gente. Qual o site que você tá te dando um PSP? Difícil, né? Então, difícil, né? Nem esse aqui que eu participo do cast me dá um. Então. O meu irmão não pode, o meu irmão. Eu quero. Stop crying. Mas é isso, mais recadinhos, Raid. Só agradecer quem comentou no mural, quem mandou e-mails, né? Continuem participando, né? A gente quer ter esse feedback, saber se a gente tá no caminho certo ou não, né? E sigam a gente no Twitter. E é isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tinha mais cupom que ele. E vamos pro assunto de hoje. Vai, chega. E começando o assunto de hoje, você, fuzilador virtual, você que gosta de dar pipoco, você gosta de atirar pra cima, pra frente, pro lado, pra esquerda, sim, chegou a hora. Vamos falar daquelas armas mais divertidas, né, de usar nos jogos de tiro, né? Bom, vamos que vamos. Começando aqui, a gente vai, na realidade, escolher algumas, né, e a gente espera que vocês concordem ou não, como sempre, com a gente. Então... vamos começar aqui pelo Spartan Laser de Halo. O que é o Spartan Laser? É uma espécie de bazuca laser. Ela tira um feixe de laser que atravessa tudo em sua frente até o limite do horizonte. Ou seja, ela não faz a curva do planeta. Então ela passa reto. Por que é bacana de usar? Bom, é uma arma extremamente satisfatória, demora para travar a mira, e necessita de uma precisão gigantesca para acertar um alvo pequeno. Mas seu extremo poder de destruição faz com que ela não exista a definição de amigo, inimigo, e sim objeto destruído em seu caminho. Caramba, isso foi um poeta escrever isso aí. Coisa linda isso. Foi poético, né? Adivinha quem de nós podia trazer? Vocês chutem quem é o diretor quem é o roteirista desse Orioncast, né? Não spoiler, Cetista. Não spoiler. Eu quero que o pessoal adivinhe quem foi, de quem nasceu esse negócio. Quem é o poeta? Quem é o roteirista desse cast, galera? Vocês digam aí depois pra gente. Vocês não vão ganhar nada, viu? Vocês adivinharem. Ou melhor, vocês podem escolher um tiro de que arma vocês querem Vou sortear. O cara que acertar vai levar o tiro da arma que ele quiser. Escolheu aqui. Mas beleza, cara. O que vocês lembram aí da primeira vez que vocês usaram? Vocês lembram da fase que vocês usam o Spartan Laser pela primeira vez em Halo 3? Cara, eu não lembro a primeira fase, mas eu lembro de usando ele. Pra mim, acho que o momento mais legal que eu usei ela foi no... Eu acho que foi no Halo 3, que tem aquele robozinho, que é uma bolinha que te segue o tempo todo. E no fim, ele se vira contra você e atira no Johnson. É o Guild Spark. É o Guild Spark. Isso. E aí, cara, eu fiquei atirando no bonequinho lá, nesse Guild Spark, um tempão com a arma, com a metralhadora, fugindo dele, tentando arranjar. De repente, aí, mas demorou muito tempo. Eu acho que até o Lula Molusco tava comigo nesse jogo. A gente tava nessa partida, cara. A gente tava nesse co-op. Ele tava quando a gente jogou no Legendário. É verdade. Quando a gente jogou no Legendário, isso foi isso mesmo. E aí quando a gente, aí todo mundo morrendo, caindo da ponte, maior putaria. De repente, alguma alma caridosa olhou pra baixo. Soltou um negócio. A Spartan Laser linda lá. Porra, mano, vamos pegar essa porra. Pegou a Spartan Laser, não foi nem meio segundo pra destruir o bonequinho. essa foi o melhor momento de Spartan Laser pra mim. Achei muito legal. Eu gosto muito da arma. Ô, meu irmão, já teve um momento de Spartan Laser aí? Cara, Spartan Laser é aquela arma que é divertida. Cara, você pegou ela, cara, você falou, opa, é diversão na certa, cara, não tem erro. E, cara, acho que assim, a coisa mais gostosa de ver é ouvir naquela dropship cheia de praguinha, né? Aí você vai segurando o laser ali e solta. Ela nem desce, né? Nem desce no chão. Ela já continua da mesma altura que ela tá, ela já vai embora, que já morreu todo mundo. Não tem mais quem levar, então. Cara, aqueles tanquezão também que fica tirando aquela bola chata pra caramba. Aquela bola de plasma que teme acertar a cabeça da gente, né? Então. O legal é que assim, né? O Spartan Laser, você acerta, não acontece nada. Igual um tanque. Isso não acontece nada. De repente você vê o tanque. Não, eu acho legal jogar Halo com Halo 3 com o Meimal, porque quando a gente tá... É sempre na dificuldade mais foda que a gente joga, né? Quando é co-op, essas coisas. E sempre que a gente tá numa situação dessa, ele vira pra mim, não, peraí, fica pra trás aí que eu vou ver se tem um Spartan Laser por aqui. E sai o Meimal caçando a Spartan Laser em algum lugar pra salvar a galera. Então Mas é, cara. Spartan Laser é aquele negócio. Quer saber? Cansei. Então, vamos usar. Vamos tomar esse negócio. Pra dor de cabeça, febre, resfriado, Spartan Laser. O Hyde já experimentou Spartan Laser, Hyde? Não sou um jogador de Halo, não. Mas eu vi aqui, negócio é bonito mesmo, né? Então, eu vi aqui. Eu lembro a primeira vez que eu usei essa arma no jogo, e é um momento scriptado. É um momento que é feito pra você usar ela contra a máquina. É o momento que ela tá na sua mão, você já chega na tela armado com ela, né? E aí aquele negócio engraçado, porque você puxa o gatilho, ela não atira. Ela faz um facho laser, assim, como se fosse aquele laser point do Resident Evil. Sabe o que parece? Parece aquela arminha do Marvin, sabe o Marvin do Looney Tunes? Exatamente, exatamente. Aí aquele facho laser, ele vai engrossando, assim. E tipo assim, eu puxei, eu falei, cara, eu soltava, não consegui. Aí eu segurei. E é um momento, assim, que vários inimigos estão mesmo na tua linha. O jogo, acho que ele faz aquilo de propósito pra mostrar pra você que não, pode ter 300 corpos em fila, todos serão perfurados. Entende? Ela não vai fazer a curva da Terra. Então, se tirar uma foto do espaço, você vai ver aquele facho laser saindo em linha reta na posição que você tá. E ela tá assim, aquele laser fim, de repente ele engrossa e dá um gás. Parece o Mass Effect quando dispara, né? Daquele laser de uma vez e você vê tudo na sua frente sendo esfacelado, assim. E algumas coisas caem atrasadas, cara. Eu acho também o Iron Claw uma delícia usar. E acho que tem até um vídeo, né, no YouTube, não sei se é esse que o pessoal relacionou, mas é um vídeo que o cara acho que matou, se não me engano, 6 ou 7 caras no multiplayer com um tiro só. É. Varando. Então, eu acho que é uma arma sensacional. Recomendo, experimentem, é bem bacana, vocês vão gostar. Se vocês tiverem problema com o chefe um dia, namorada te deixou, você tá triste, Spartan Laser resolve. Mas se prepara com a consequência, né? Porque você vai matar quem você quer, o vizinho, meu, aonde... Não adianta se esconder atrás do caminhão de lixo. Vai varar, gente. Vai varar. Eu ainda acho que a guerra com o Covenant começou com um tiro de Spartan Laser na Terra, cara. É, um tiro foi sem querer, né? É, então, uma bala perdida, né? A pegou a nave lá no espaço, lá e eles falaram, ah, não, aí tem coisa. Aí tem coisa. Era atrás. Mas é isso aí, galera. Esse aí foi o Spartan Laser. E a nossa próxima arma também é do universo Halo, curiosamente, né? É o Gravity Hammer. O que é o Gravity Hammer? Ele é uma espécie de martelo usada pelos Brutes, né? Que é uma das raças do conglomerado Covenant, que cria uma onda de choque ao acertar uma superfície dura o suficiente. Como o chão, veículos, um Spartan, né? Por que é legal usar ela? Porque é extremamente recompensador você chegar ao próximo inimigo e mandar tudo pelos ares ao acertar uma martelada. Sem contar que quando acerta em cheio, é one hit kill, ou seja, fatal. Mata. Cara, eu também lembro do momento exato que você pega ele pela primeira vez no Halo 3. Você tem a chance de pegar, né? É. Ele é uma arma que não vem equipada, porque como ele é uma arma dos alienígenas, você tem que ganhar. Mas no momento que você pega, cara, aparece uma chuva de praguinhas, assim. E aí você dá neles e voa eles todos se mexendo, gritando, assim. Cara, Smurf do céu. Só tem menino, mas... Não, pra mim eu tenho uma dificuldade extrema em usar ela, porque assim, não é sniper, né? Não tem mira, não, né? É também por isso. Também por isso. Mas quando você pega, você se sente o picudo fodão. E você quer sair matando a galera, né? Só que eu tenho uma... E sempre você ganha essa arma quando tem inimigos mais poderosos, assim. Inimigos mais fortes. É, claro que tem um monte de grunt, que é aqueles pequenininhos juntos. Mas sempre tem uns grandões também. Praguinhas. Só que eu acho muito mais legal pegar ela e destruir, tipo, um grupo de 5 praguinhas do que ir lá e destruir os caras com outra Gravity Hammer, ou os caras mais fortes pra destruir a armadura e tal. Cara, então eu faço muito mau uso, cara, porque eu só vejo os praguinhas voando, mas vem os dois outros caras de Gravity Hammer e vem e me mata, então... Você já acertou um Ghost, aquelas motos com roda na frente com ela? É mó barato, cara, você derrubar veículo com aquilo. Você a pé zoar um cara de veículo é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Cara, meu, você acerta tudo, cara. Engraçado que o seu personagem é que, assim, ninguém tem muito costume de ver replay em Halo, mas quando ele você sobe. Quando você o seu personagem não consegue segurar, cara. Ele bate o martelo no chão e pula. Ele cara. Sobe. Cara, é muito louco, cara. Toda hora parece aquela marreta de Shao Kahn também, né? Exatamente. Cara, é a marreta do Shao Kahn. É a marreta do Shao Kahn no espaço. Tinha nem pensado nisso, é verdade. Marreta do Shao Kahn espacial. É super marretada, cara. Cara, e aquilo ali empurra qualquer prego, velho. Qualquer prego que tiver. Vai precisar furar poço. Tem Gravity Hammer, eu recomendo. Pena que não vende em casas de construção. É, mas cara, tem que fazer uma menção pro barulho, né, cara? Você bate os jovens. Bum! Enquanto tudo tá voando, é que. Bum! Cara, é muito bom. E tinha um GIF, né? Eu tava falando de acertar veículo com ela, que eu acho muito louco. Você tá a pé, o cara vem com o veículo pra cima de você. Você acerta o veículo e joga o cara pra longe. Que é um cara usando ela no multiplayer, né? Num replay desse. O cara tinha, acho que 3 pessoas. O Warthog lotado. Lotado. 3 pessoas. O cara saltou com o Warthog pra cima do cara. Tipo assim, ele ia ser atropelado no melhor estilo GTA. Ele sacou o Gravity Hammer, deu no Warthog. O Warthog entortou assim, né? Desfez a trajetória, virou de lado e o cara ainda colou uma granada de plasma no Warthog. Não deu tempo de ninguém sair do Jeep. Explodiu a granada de plasma com os caras lá. Falei, cara, é muito owned, assim. Ele acabou com os caras, assim. O cara sozinho, a pé, sem nenhuma arma que dispara. devastou o Jeep, cara. Deu uma marretada e com os três lá dentro. Não deu tempo de ninguém pular, tipo. Foi one hit kill pros três, assim. Porque ele deu uma martelada e colou a granada. Tem um videozinho que eu acho bem engraçado também, que provavelmente a gente vai colocar aí na descrição, que é de um carinha com Gravity Hammer correndo atrás de um que tá com um Mongoose, que é aquele quadriciclo. Aquela quadriciclo, é. Mas ele, tem uma hora que ele acerta, que parece o Tiger Woods, assim, com uma bola de golfe. Que, cara, o Mongoose vai rodando assim, aí tem um tipo uma passagem de pedra com duas pedras bem grandes, ele pega bem numa coluna e explode, cara. Pum! Mas, cara, se desse pra ver a câmera do cara, meu, ele ia mostrar que ele fez igual o Tiger Woods, ele ainda ia ficar parado com a mão assim na testa olhando, sabe, pra ver onde ia cair a bola, cara. Nossa, animal. A próxima arma é a Fat Boy. Isso aí é famosa. De Fallout. Hein? É, famosa. Minha foda. Menino gordo, né? O que que essa arma faz, né? Ela atira mini bombas nucleares. Por que que ela é legal? Ué, ela atira mini bombas nucleares, né? Então, tipo, cara, você imagina uma arma que você pode carregar, né? Cabe, digamos assim, no seu ombro, né? Que atira bomba nuclear. Tipo assim, eu só vi até hoje bomba nuclear em jogos serem lançadas de tanques, aviões. Eu nunca vi uma bomba nuclear no Fallout. Então, acho até curioso essa arma, porque eu acho que ela foi baseada numa arma real, viu? Tem uma arma que acho que o governo americano tem, ou tinha, né? Provavelmente foi desativada, que era um canhão nuclear, né? Ele atirava, funciona igual essa aí. Só que era um canhão gigantesco, né? E atirava bomba nuclear. Não, essa não é tipo pezinho. É uma arma que você carrega, mano. Você não precisa dirigir ela. É, tipo, você leva pra qualquer lugar. Ela não tem tripé, não tem pezinhos, sabe? Não precisa de local pra ser instalada. E o canhão nuclear é uma coisa gigante, né? Essa aqui é portátil, né? Meu, é engraçada a animação do seu personagem, que ele dá uma balançada assim, cara, de como se estivesse bem pesado, né? Colocando ela pro lado. Muito bom. É muito foda. Não, e tem a variação dela no jogo, que é experimenta o Mirv, né? Que ela dispara, são 8 bombas nucleares de uma vez. Ela dá uma rajada, digamos assim, a versão semi-automática, né? Nossa. Não, ela, assim, se você, quem jogou Fallout aí, sabe que tem uma cidade chamada Megaton, que você tem uma quest que você pode escolher ou não destruir Megaton com uma bomba nuclear, né? Então, beleza. Se você, eu já vi um vídeo de um cara entrando com a Experimental Merv, com as 8 bombas nucleares, sem mod, isso jogando o jogo de verdade mesmo, com as armas que tem e tal, né? Porque mod, eu já vi uma modificação do Fallout 3 que o Homem Mal que me mandou até. É uma metralhadora de bombas aí não dá, mas... aí é foda. É animal ver, mas, né, tipo, o jogo fica inviável, mas o cara entrando com a Experimental Merv dentro de Megaton e soltando na praça principal da cidade, assim, as 8 bombas nucleares. Meu, ele fica automaticamente malvado, super filho da puta pra todos, assim. É, e todo mundo, e os que sobraram, né, os sobreviventes, tudo vai... começa a ficar atrás dele dando tiro e tal, porque, meu, é uma destruição sem... E o mais legal é ver os mini cogumelos de fumaça saindo, né? Eu tenho uma boa história de Experimental Merv. Que Fallout 3, tá? Última missão, tal, vamos lá ajudar Brotherhood of Steel. E pra acabar com o Enclave, né? Então eu falei, não, deixa eu pegar aquela armadura lá, que eu peguei as chaves e tal. Peguei a armadura mais ferrada que tinha e vi lá Experimental Merv. Falei, ah, vou levar, né? Pô, deve ser fudidona essa arma. Aí tô eu lá com os soldados da Brotherhood of Steel, lá indo pra batalha e tal, os meus amigos ali. Aí eu falei, ah, vou experimentar como é. Pô. Eu não sabia, não tinha visto nada, cara. Eu achei no jogo, falei, ah, deve ser ferrado. Aí de repente eu mirei assim pra frente nos inimigos, eu atiro, sai 8 de uma vez assim, ó, pum! Eu olhei, cara, fiquei falando, que merda é essa? De repente, matou todo mundo, cara. Matou os inimigos, matou o Brotherhood of Steel. Matou todo mundo, assim, tive que parar, dar pausa e recarregar a missão. Você se sentiu sozinho, né, no jogo. Cara, depois de Forever Alone. É uma arma que deixa você forever alone, é um dos efeitos colaterais de usar ela. Mas, cara, imagina a minha cara, eu aperto assim o gatilho, sai 8. Tum! Eu falei, meu... E sabe o que é louco? Isso, elas saem catapultadas, assim, né? Uh-huh. Elas saem... Pior que sai às 8. É, uma recomendação pra outra. Uma recomendação dentro do Fallout é você subir a torre do Tenpenny e lá em cima, lá na sacada onde você consegue ver tudo e jogar as 8 bombas nucleares de lá e ver, tipo, em lugares diferentes do mapa, lá embaixo, as 8 mini explosões nucleares, assim. Cara. É muito legal. É completa com direito a cogumelo e tudo, né? É, exatamente. Muito legal. Não é cogumelo que vale uma vida. É. Muito pelo contrário. É cogumelo que tira vidas e muitas. É isso. Isso aí. É isso, galera. Essa foi a Fat Boy. E a próxima arma é o Lancer, de Gears of War. O que é o Lancer? Ele é um rifle de assalto automático com uma serra elétrica ou motosserra, se alguém preferir. Não dá pra ter certeza qual o combustível que move ela, né? Se é a pilha ou se é combustão. A fúria dos soldados e o medo dos inimigos. Exato. Boa, boa, boa. Olha que poeta, dicas, né? Dicas do poeta. Ela é usada como uma baioneta na ponta desse rifle, né? É movida pela fúria e refrigerada pelo medo, né? É. Eu acho que ela é refrigerada por outra coisa, né? Também. Porque é mortal a médio e longo alcance, né? E é destruidora a curto alcance. É mortal a médio e longo alcance a arma em si, né? Os tiros que ela dá. É, o Lancer dispara legal. E a curto alcance, né? O colado, né? Close combat, né? Como os soldados aí gostam de falar. CQB. Né? CQB, né? Ela é destruidora, porque ela serra o inimigo no meio e dá aquele espetáculo, né? Que gruda, vem sangue na tua tela, você vê o inimigo ser despedaçado na sua frente e essas coisas assim, violência ué. Eu acho que ela é refrigerada pelo sangue, viu? Inimigo, eu acho. Mas, cara, eu acho que essa arma, eu lembro que o setista viu. Lembra daquele making of do Gears of War que a gente viu? No primeiro Gears? Que os caras até iam fazer a primeira apresentação do jogo, fizeram pra um pessoal da Microsoft, né? Os caras gostaram e queriam até tirar a serra, achando que o jogo ia ser muito violento. E os caras da Epic bancaram que tinha que ter a serra, que era a marca do jogo, que aquilo que deixava o jogo diferente. E teve aquela primeira apresentação, eu não lembro qual E3 que foi, se foi de 2006 ou 2005. Que eles passaram a serra no inimigo assim na tela e a galera foi ao delírio, assim. Não foi uma coisa... É bem legal aquele vídeo de making of do primeiro Gears of War. Eu recomendo muito assistir. E é uma arma que é legal usar, mas também exige, assim, tem que ser... Pelo menos o mais legal que eu acho dela é a serra. Então você tem que ter coragem de ir até o inimigo pra usar. Que você matar o inimigo no melee já é satisfatório, cara. Você tá lá no meio da batalha, chega no cara, pega o cara ali despercebido e, tum, dá uma facada nele. Aí, cara, você pegar o cara despercebido, ele vira o Lancer. Você pega o Phoenix, né? Ele vira o Lancer de ponta cabeça, com a serra pra cima, enfia na espinha do cara e vai serrando até em cima. Fatality, né? Cara. Fatality. Satisfação total, cara. O que eu acho legal dela é que, assim, ela tem essa limitação de você... Primeiro, você, como personagem, você fica 100% vulnerável pros outros inimigos enquanto você tá serrando o cara. Você não fica invencível. Uhum. Se os outros alienígenas começam a atirar em você, você morre. Então, ela é uma arma fodida, ela é one hit kill, né? Ela é fatal quando você chega perto e consegue ter o tempo de serrar o cara no meio, ela tem as limitações, o que é muito legal, porque senão ia ficar muito invencível, né? E tem um detalhe, você precisa ligar a serra antes de acertar. Não é você chegar. Tem um time, tem uma habilidade pra usar. Então, tem uma habilidade, requer um time, um aprendizado pra usar. Você tem que chegar perto do inimigo já com o botão da serra acionado. E ela faz um barulho. E às vezes o inimigo pode perceber, porque geralmente é muito tarde. Mas, cara, é muito legal no multiplayer, cara. Assim, não é legal quando acontece com a gente. Mas você vai matar o cara, você solta o controle, velho. O cara tá te serrando na sua tela. Você já soltou o controle, tipo. Você já morreu? Você é obrigado a assistir o cara te serrar. Você não quer só assistir a vibraçãozinha da serra pegando em você, né? Então. Mas eu acho o barulho dela assustador, cara. O barulho é muito louco. Porque eu acho que é até um elemento psicológico. Você não tá vendo o teu inimigo, principalmente multiplayer. Daqui a pouco você ouve o barulho. Eu falei, caramba. Tipo, ferrou. Começa a apertar o ar que nem um maluco, né? Rola pro lado, rola pro outro. O cara lá vem, igual um fantasma. E o Raid, sabe o que seria meu sonho de consumo? O Lancer, né? Usando a serra mais X-Ray. Ah, X-Ray deixa tudo mais legal, né? É, então, até porque, tipo assim, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se os locusts são, pelo menos aqueles menores, se eles são vertebrados ou invertebrados. Aí já sana essa dúvida. Então, já dá pra sanar essa dúvida com X-Ray. Tá aí fica uma dica aí, ó, o Epic. Viu, o Cliff Blizinski aí, ó. Fica a dica aí, ó. Deve X-Ray ser bom na açude, né, cara? É igual o Sazon, né? Dá mais sabor, né? É, então dá mais sabor, cara. O que é bom tem que ser copiado. Igual o shoyu, né, velho? Só não põe no suco. É. E a próxima arma é a Gravity Gun de Half-Life. O que é a Gravity Gun? É uma arma que manipula a gravidade de objetos ao seu alcance. Pode levantar e arremessar coisas pesadas e leves a grandes distâncias. Por que é tão legal usar? Tudo é munição. Caixa, lata de tinta, inimigos mortos, eu diria corpos, né? Ou até zombies, né? E também serve na resolução de alguns puzzles no jogo. Pô, cara, essa arma, a primeira vez que eu peguei no Half-Life foi... Cara, foi muito tipo assim, quem pensou nisso, cara? Tipo, pode crer, quem, né? Quem teve essa ideia, cara? Quem foi o maluco que pensou nisso daqui, cara? E, meu, é legal que você usa ela muito, você acaba usando ela muito no jogo, né? Ah, não, eu uso demais. Eu praticamente depois só uso ela quase. Depois que... É lógico, tem fase que você tem que... É obrigado a voltar a usar outras armas, né? Mas a fase que você pode usar ela, você vai usar ela, mesmo tendo... Sei lá, serrinha no chão e... Nossa, é. Fala. Inclusive, eu acho que o Telekinesis do BioShock é completamente inspirado nisso. Nasceu da Gravity. É mesmo. Aliás, era uma pergunta que eu tinha pra vocês, porque eu nunca usei essa arma. Nunca joguei Half-Life. Então, a minha pergunta é, no Telekinesis do BioShock, eu ia falar exatamente disso. Você pode pegar, tipo... umas granadas, algumas coisas, coloca em cima de um balde, aí você carrega esse balde cheio de granada, cheio de coisa em cima, e você joga todo esse coquetel de destruição num Big Dead, e ele conta tudo que tem em cima desse balde como dano também. Então é uma estratégia mais que você pode fazer no BioShock. Com a Gravity Gun dá pra fazer isso também, ou ele só, cara, ele só consegue pegar a física de uma coisa por vez? Eu não sabia que nem dava pra fazer isso no BioShock, cara. Dá pra fazer, eu já fiz então, isso, mas nunca tipo tentei. Assim, a Gravity Gun, na realidade, às vezes ela até buga e começa a grudar várias coisas, o que é um problema. Mas na realidade, a Gravity Gun não dá pra fazer isso, mas mais por uma limitação técnica da engine da época. A engine do BioShock é a Unreal Engine. Dá pra fazer bastante coisa na parte de física, por isso que os caras conseguiram implementar isso daí. Mas ela é, tipo assim, foi a primeira a arma mesmo que desse sentido, né? O Telekinesis é a ideia da Gravity Gun. É melhorada fisicamente porque a tecnologia permitiu. É, então, e o legal é que mais pro final do jogo ela funciona como se fosse ela tivesse um simulador de gravidade ali. Não sei que tipo de energia que roda naquilo lá, mas tem os inimigos. Uma tecnologia praticamente alienígena. É, então. e os seus inimigos no jogo, eles têm um equipamento que desmaterializa algumas coisas. Então, sempre que você entra lá na base deles, ele praticamente desmaterializa suas armas inteiras. Aí ele vai desmaterializar a Gravity Gun e acontece um negócio louco lá, cara, que, meu, tipo, dá um overload na Gravity Gun e você começa a arrancar tudo, cara. Tipo, tem uns telões na parede, assim, cara. Você arranca o telão da parede. Ela começa. É muito louco essa parte. Ela começa. Acho que pegar, tipo, um carro inteiro. É, então, multiplica a força dela por uns 500, cara. É. Aí sim fica mais. Se desse pra pegar ela assim no início do jogo, cara, você não usava outra arma. Nossa, cara, mas é um negócio muito. Ia ser muito super-herói, né? Mas é muito engraçado. Vindo, é legal que assim, é no Citadel, é como se fosse num prédio bem alto, assim. Tem tipo umas passarelas de uma torre pra outra. Os inimigos vêm, você pega assim, aí, tum, joga um pro lado lá embaixo, joga outro pro lado lá embaixo. Nossa. Cara, como se você estivesse pegando assim num palitinho, você pegasse num palitinho jogando pra cima, assim, tum. Raid, você já brincou com a gravidade desse jeito? Vendo assim, dá vontade de brincar, caso você não tenha brincado? Ah, sim, com certeza. Isaac Newton ia gostar disso aí, viu? Nossa senhora. É verdade. Eu acho que Isaac Newton ia pirar, ia desmontar ela e montar umas 10 vezes, cara. Ia aprimorar. A próxima arma é o Flak Cannon de Unreal Tournament. O que é o Flak Cannon? É uma arma que atira pedaços de metal ou uma bomba com smiley pintado. Isso mesmo. Que explode espalhando fragmentos de metal para todos os lados. O ricochete é quase uma ferramenta estratégica. Por que é legal? Porque ela é destruidora a curta distância, praticamente impossível de evitar, e é uma bomba com smiley. Vocês já viram o que acontece com o cara quando ele é atingido pelo smiley? Vira presente. Ele é desintegrado, vira cabeça, perna, ele braço. Começa a rir que nem aquele gás que o Coringa solta, às vezes. É. Nossa, quem é o designer dessas armas aí tem um humor muito... muito avançado, não, cara, né? Não, e o mais louco no Unreal Tournament era assim, eram as frasezinhas que dizia, que saíam, né? Quando você acertava, né, você, que espalhava o cara, vem aquelas coisas tipo, that had to hurt, aquilo deve ter doído. Cara, o cara esfa braço pra um lado, perna pra outro. Ó, deve ter doído, hein? Várias coisas pedindo médico, né? Medic, doctor. Achava muito louco, cara. Aliás, tem várias armas do Unreal que eu gosto, né? Mas essa era uma arma absurda, cara, porque você atirar aqueles negócios... E dava uma paralisada no inimigo, né, meu irmão? Dava, porque, tipo, você atirava, saíam, tipo, uns pedaços de ferro quente, assim, batendo em tudo que era lado, cara. Uhum. Meu, inimigo em corredor, apertado, assim, você não precisava nem mirar no cara, você atirava na parede. Não, você enchia, você enchia, você fazia uma chuva daquilo. Então. E machucava, cara, mesmo que você conseguisse escapar... Mas a bolinha também, ela espirrava pra todo lado, cara. E a bolinha, ela ia meio fazer uma curva, assim, né? Normalmente, quando você morria daquilo, você tomava no peito ou na cabeça. Era engraçado também, você ver aquele negócio indo na tua direção. Vocês jogaram bastante Unreal, Hyde ou o Cetista? Vocês não tiveram tanta experiência com o Unreal Tournament? Eu sou noob total aqui. É? Cara, eu, tipo assim, acho que foi um dos first person shooters, assim, de PC. É o first person shooter de PC que eu mais joguei. Disparado, assim. Eu lembro, cara, quando eu comprei aquela placa de vídeo na época, do Voodoo 33000, né? A minha acho que era uma 32000, cara. O jogo rodava lindo, assim. Eu furei de jogar esse game, Cara, não foi o que eu mais joguei no PC, mas joguei bastante também. Eu joguei Unreal Tournament também. Eu não lembro dessa arma especificamente. Mas, assim, a Flak Gun. Flak é tipo... Exatamente a munição, que é esses pedaços de metal, assim. Então, eu acho que a minha ideia é legal pra uma arma. E pela velocidade que o Unreal Tournament tem no multiplayer, que é um jogo muito rápido, mais rápido então, que COD. Cara, é um então, dos jogos... Então, funcionar uma maravilha, né? Foi a minha primeira experiência multiplayer, cara. Foi o Unreal Tournament. Tipo assim, eu joguei muito, morri muito também, né? Então, eu joguei muito no servidor da antiga Hard Mob... joguei pra caramba, cara. Na época era do 56K ainda, sabe? Linha de escada, essas coisas. Foi dos jogos que eu tive experiência online no PC, assim, muito boa. Foi ele e Need for Speed Porsche. Então, e era rápido, cara. Isso que eu adorava dele. Era uma. Essa trilha sonora achava sensacional, essas coisas. E esse negócio sarcástico, né? A narração, né? Ultra kill, multi-kill. Eu lembro que o pessoal mais novo, assim, perguntava: ah, como é que é esse Unreal, né? Aí eu falava, você joga Counter-Strike? Ela joga. Eu falei, então, é Counter-Strike, só que todo mundo com bazuca. Exatamente. E o legal da arma tinha dois modos, né? Pra você atirar essa bolinha de metal, você tinha que atirar com o botão esquerdo, né? Com o botão direito. Porque com o botão esquerdo era o tiro, lançava os pedaços de lata, né? Era uma coisa que eu achava bacana em Unreal. Toda arma tem um modo alternativo. Ah, show de bola, cara. Eu joguei muito, eu acho que quem curtiu sabe do que a gente tá falando. Beleza? Vamos pra próxima. A próxima arma é a Railgun de Quake. O que é a Railgun? É uma arma que atira projéteis de metal em alta velocidade, usando corrente elétrica ao invés de pólvora. Por que é legal? Ela é também one shot kill, um tiro, uma morte, né? Tinha um efeito de espiral lindo e era obtida matando um gladiador. E é a arma mais poderosa de Quake 2. Ou seja, era legal pra pegar ela e depois conquistar ela e usar, né, meu irmão? Nossa, era muito legal, cara. E legal que, assim, ela lembra um pouquinho o Spartan Laser, né? Que ela só dava aquele tirozinho, tipo, piu, piu, e era demorado, tinha um intervalo muito grande entre um tiro e outro. Ela era um Spartan Laser, digamos assim, com baterias, assim, com a tecnologia menor, digamos, com a pilha A, Pode crer. Quake, pra mim, é uma coisa bem próxima ao meu coração gamer. Eu também sou poeta, porra. Não é só o poeta que fez a pauta, que eu não vou spoiler. Uhum. Mas o porque muitos anos atrás, eu e o meu irmão jogava mais videogame que eu. Hoje, ele tá meio por fora de videogame, virou músico, então o videogame dele é a música hoje. Mas ele jogava Quake multiplayer. Lembra quando tinha os servidores da UOL, servidor da STI de Quake, o pessoal fazia clã de Quake, aí tinha o Clã Brasil. O meu irmão entrou no Clã Brasil, ele era tão foda de Quake que ele entrou no Clã Brasil, aí eu jogava no Clã UOL, que era lotado de gente, você dava qualquer tirinho, você acertava alguém. O meu irmão jogava no Clã da STI, que era os elites, tá ligado? Era um negócio muito bizarro, assim. E eu lembro muito bem, e eu tenho lembranças boas dessa época, assim, que essa foi a minha primeira experiência forte multiplayer, né, que o Lula tava falando da dele, essa foi a minha. E eu lembro que essa arma era uma corrida louca pra ver quem pegava primeiro nos jogos. Mas nos meus jogos, né, que era da UOL e todo mundo só queria matar todo mundo e não tinha estratégia nenhuma. Já os elites odiavam essa arma, exatamente pelas limitações que o Homem Mal falou. Era muito mais fácil você ficar usando tática de pegar uma arma que não é tão forte, mas ficar atirando e matando no cara aos pouquinhos, do que você pegar uma arma super fodida. Mas era muito engraçado essa distinção, assim, e o multiplayer do Quake era muito legal naquela época também. Mas é foda, cara. Eu gosto bastante da arma e eu tenho lembranças boas matando as pessoas. Virtuais. Virtualmente. Virtualmente. Ah. Estamos falando de um esporte virtual. Assim como o Unreal Tournament. Ô, Raid, você faz uma ideia, assim, dessa arma também, apesar de... Essa eu sei, porque Quake eu joguei. Quake eu joguei. Porra! Isso eu conheço. Aí, da hora, né? Quake tinha umas armas da hora, assim, em geral, né? Gostava do estilão dele, assim. Você gosta mais dessas armas futurísticas, assim? Cara, eu gosto, cara. A minha escola... Eu acho que é por isso que eu gosto mais de Halo do que Call of Duty. Porque eu gosto mais dessas armas absurdas. É assim, legal porque elas são mais criativas, cara, né? Você não sabe o que vai acontecer, cara, assim. Tem sempre uma coisa, igual sabe? Igual eu com a Mirv, né? É verdade. Então, eu gosto dessa tecnologia que não existe ainda. Sabe? Mas eu gosto de mil sim, então eu prefiro as atuais. Nem eu gosto das atuais também, mas essas assim também são bacanas, né, cara? Sei lá. Aquela. No, até falando do Unreal mesmo, aquela arma que disparava a serra, eu achava hilário aquilo ali. Chamava Reaper, assim, tinha uns nomes bacanas, né? Reaper. Eu gosto de armas com essa tecnologia. Tipo, meu, coveiro, cara. Arma com nome de coveiro, velho. É o Reaper não, da morte, né? Então, pô, cara, achava animal. E a próxima arma, né, é a Shink Ray de Duke Nukem. Esse jogo não poderia ficar de fora, é claro, né. O que que ela é? Uma arma experimental que atira um projétil capaz de reduzir o inimigo atingido para 20% do seu tamanho atual. O tamanho ideal para que Duke esmague o inimigo com a bota, né. Por que que é tão legal, né? Porque é simples, deixa o inimigo indefeso, correndo que nem um rato. E é necessário apenas pisar para matar. O efeito é temporário, mas ver o inimigo correndo com a voz de esquilo é duradouro. Essa da hora parece coisa de desenho animado, né? Encolher o cara e pisar em cima. Não, tic-teco, né, cara? Tic-teco, basicamente, né? É a pílula de nanicolina numa arma. Pode crer. Verdade. A indução de nanicolina, né? Tinha cara, essa é uma arma completamente chaves, né? A munição era nanicolina, com certeza. Mas, meu, era muito animal, né, cara? Eu lembro de uma parte do Quake, eu não sei qual Quake, que era num cinema e o cinema atrás Duke ficava Duke. Passando... Duke Nukem. É isso aí, do 3D. Desculpa aí, Duke Nukem. É do 3D, e aí ficava passando um filme, acho que era filme com meia pelada, aquelas putaria que Duke Nukem tem, né? E aí eu lembro desse... nesse lugar do Duke Nukem usando só a Shink Ray. Provavelmente a arma tinha lá perto e tal, e é um dos momentos que eu mais lembro, assim. E, meu, você miniaturizar o cara, e ficar, tipo, indo atrás dele, ficar zoando com ele, tipo, ele tentando fugir, cara, sendo isso que era engraçado, todo. Meu, ele começava a falar, ele diminuía, assim, era muito engraçado, muito louco, cara. Eu acho, assim, é Smurf do céu essa arma também, cara. Smurf do céu. Ficava pequenininho tudo. Essa dispensa X-Ray, hein, Hyde? Essa não precisa. Essa não precisa, né, cara? Essa já por si só, já... É. Só de ser do Duke Nukem é Epic Win, né, meu irmão? Porra, com certeza, cara. Não, peraí. E só mais um comentário. Essa, eu acho que é a única arma dessa lista que você não pode se suicidar com ela. É, depende, né? Depende, cara. Você tem que ser criativo, né? Como? Você se auto-encolhe aí, e aí? Você pode se afogar na privada, sei lá, fazer qualquer coisa toda. Você cagando, atira sem querer, você se afoga no meio da própria merda. Essa foi muito... Nossa, isso é muito loser society. Morte escrota, né? Sim. Não, então eu mudei o meu comentário. Essa é a arma que tem as maneiras mais imaginativas de você se suicidar. É muito loser society isso, né, cara? Sociedade dos perdedores, né, cara? Nossa, como ser um perfect loser, né, velho? Tipo, quebrar a perna jogando xadrez, é uma coisa desse tipo. Mas beleza, galera. Essa foi a Shrink Ray de Duke Nukem. E a nossa última não poderia ser outra, a grande, única, primeira, precursora, BFG 9000 de Doom. O que é a BFG 9000? A arma mais poderosa do jogo. Ela tira uma bola de plasma que elimina toda a vida animal, orgânica, infernal em sua trajetória. Por que é tão legal usar? É a primeira arma de destruição em massa portátil. Era difícil de usar, pois a munição era escassa e fazia um belíssimo estrago quando disparada, né? Além disso, o que quer dizer o BFG? O que BFG stands for na língua do Tio Sam, né? Vem de Big Fucking Gun. Ou seja, o nome já diz tudo. Cara, puta arma fodona, basicamente. Você se machucava quando atirava ela. Eu lembro que você se machucava, cara. Se estivesse muito perto do raio da bola de plasma verde, se você perdia, tomava dano também, cara. E, cara, e era uma porra de uma arma que soltava uma porra de uma bola verde. Tipo, mas, o gráfico, cara, foi... não era a coisa mais maravilhosa, mas o poder de destruição dela que era o legal. Nossa, mas, cara, eu acho que ela é professora, né, cara? Por isso que ela tá aqui no final aqui da lista, né? Aqui pra gente, que é o topo, digamos assim. Eu acho que foi a primeira arma, assim, bem absurda que eu vi num jogo de tiro. Então, é lógico, eu lembro da metralhadora giratória no Wolfenstein 3D, né? É. Mas, tipo assim, até ali eram armas que a gente tava... É aquilo, armas que a gente sabe que existem no mundo real, né? É, verdade. Então, tipo assim, não era nada muito diferente. Agora isso daí não, cara, é uma coisa assim, velho. Quando você disparava, que todo mundo morrendo na tela, nada resistia. E pra matar aqueles minotauros gigantes com a tripa de fora, essa arma aí era uma beleza, né? Acho que era beleza. Era a arma. Era a arma, velho. Meu, tipo, a munição era limitadíssima. O ruim que era assim, né? Você sempre demorava, sempre pegava a Plasma Gun primeiro que ela, né? Ela usava a mesma munição. E a Plasma Gun era muito boa de usar, né? Só que aí, quando você pegava a BFG, você nunca tinha munição suficiente. Aí, meu, tinha que fazer uma economia pra poder usar ela em momento crítico. Mas eu acho que isso que é o legal de praticamente todas essas armas. Elas são bem... Aí eu não sei da Gravity Gun, né, especificamente. Mas tem uso limitado. E é isso que tem que acontecer mesmo. Senão o jogo fica desbalanceado, né? Então é um negócio que você tem que pensar o momento certo, que nem o Hyde falou, os inimigos certos pra você poder combater com ela, e isso é uma das coisas que fazem ser elas armas legais, porque se você pudesse usar toda hora, foda-se, entendeu? Que diferença a arma ia fazer, né? O jogo ia ficar muito fácil. Ah, não, o jogo ia ficar super fácil, mas ela é animal, cara. Eu acho que é a precursora da arma, tipo assim, é porque inventaram ela que a gente tá fazendo esse cast. pode crer. Esse tema aqui só veio por causa dela. Verdade. E vocês devem ter notado aí que a gente fez a lista, mas falta uma arma, né? Então essa última arma será uma menção honrosa de cada componente aqui que participou, de cada fuzilador desse cast aqui. Começando por Cetista. Cetista, qual a sua menção honrosa? de trabuco fumegante? Então, eu resolvi fazer uma menção, né, assim, que eu não chamo muito de menção honrosa, porque é a décima arma de cada um de nós. Então ela tá na lista das 10 melhores. Menção honrosa seria a 11ª. Então, eu considero ela uma das 10 melhores armas, concordando com essa lista. E pra mim, fazendo parte dessa lista de 10 melhores, e é uma arma que eu vou ter que explicar o porquê que eu gosto, né, é a Glaive do Dark Sector. Agora eu tenho que explicar o que é a Glaive do Dark Sector. Vai lá. Pouca gente jogou esse jogo, não sei, acho que o Lula jogou, ele já jogou algumas partes. Mas ela é basicamente uma arma melee, ela é uma arma de porrada, mas não nem só uma arma de porrada. Ela também é uma arma que você atira. O protagonista, ele pegou um vírus lá, que ele pegou uns poderes, e um desses poderes, a mão dele cria um, como se fosse um bumerangue de lâmina, com três pontas. E você pode jogar esse bumerangue nos inimigos. Você mira, né, no inimigo, como se fosse uma mira de arma, e você joga o bumerangue vai lá, corta o cara e volta pra você. Só que a parte mais legal, as duas coisas mais legais dessa arma é o aftertouch, que quando você joga esse bumerangue, você aperta o botão de atirar de novo e deixa apertado, você controla ele. Então, se você quiser cortar a perna do inimigo, você mira pra baixo. Se você quiser decapitar o inimigo, você tem que mirar no espaço do pescocinho dele. Você pode decapitar duas pessoas ao mesmo tempo, não, que aliás é uma conquista. E tem outra coisa legal que a Glaive faz, você pode pegar coisas do elemento pra deixar ela mais forte. Tipo, se tem um carro pegando fogo, por exemplo, você joga ela no fogo, ela fica pegando fogo e dá mais dano, os inimigos começam a pegar fogo, tem eletricidade, tem acho que é nitrogênio líquido, aquilo que quando você joga e ela fica congelada, os inimigos todos congelam. Eu acho que ela é uma dinâmica de jogo. Pra mim, foi a melhor coisa de jogar o Dark Sector foi a Glaive. Foi o grande diferencial. Eu acho que algum outro jogo tinha que pegar essa ideia e dar uma revitalizada, assim, porque eu me diverti muito na primeira metade do jogo, pegando todos os upgrades dela e jogando e usando esses elementos e tal. E pra mim, é legal que brinca com isso de ser melee, você pode dar um soco no cara com ela, e você joga também como se fosse uma arma de projétil, né? Aparecendo o bumerangue da Xena. Cara, eu não sei como é o bumerangue da Xena, mas... Pode crer, é o bumerangue da Xena, mais ou menos, só que mais high-tech. Só que mais high-tech. Então essa é a minha arma número 10, Glaive, é muito divertida, quem tiver a oportunidade. Aí Dark Sector deve estar baratinho nas lojas, vale a pena pegar, que é um jogo... É meio repetitivo, mas é muito legal por causa da Glaive. Cara, eu gostei da escolha, gostei, bacana. Bacana mesmo. E, Hyde, qual a sua menção honrosa? A minha menção honrosa, né, é uma arma que vai deixar essas aí no chinelo. Todas essas que a gente falou, é muito mais potente que isso aí tudo, de longe. São as plantas. Ah! As plantas protegem contra uma invasão de zumbi. Tem vários tipos, né? E em específico, eu acho que a melhor delas é o canhão de milho. Pô, cara, eu acho demais, cara. Boa escolha. Absurdo aquilo, cara. Mata em massa mesmo. Explica a arma aí, explica o jogo pro pessoal que não conhece saber do que você tá falando. Tô falando de plantas versus zombies, né? Então, se você não sabe, se você não conhece, tá ouvindo, não conhece plantas versus zombies, bem-vindo do passado, né? Que você tá vivendo no passado. Morando numa caverna isolado. Isolado, é. Então, tem que usar plantas contra os zumbis, né? E tem vários tipos diferentes. Tem planta que lança ervilha, né? Tem planta que joga melancia nos zumbis, né? E essa que eu falei, ela joga um milho, como se fosse um míssil, assim. E onde ele cai, faz uma explosão gigante e mata todo mundo que tá em volta. Todos os zumbis estão em volta. É a mais poderosa, né? Que é o canhão de milho. E você não consegue ele assim fácil, né, cara? Você tem que primeiro plantar dois daqueles milhos menorzinhos, depois você plantar ele em cima. E ela é cara então, também, né? Mas, cara, a cena de usar é muito, muito legal, porque é aquele sabugo, né, que levanta pro alto, cospe, e aí cai do outro lado. É um tipo, como se fosse o lançamento do foguete da NASA, né, cara? Só que é um sabugo de milho, cara. Boa escolha. Tem a melancia de gelo também. Como é que é o nome, Lula, da melancia? Ah, não, isso aí é minhas afilhadas, tipo assim, a melancia de gelo, minhas afilhadas, elas apelidaram, assim, carinhosamente, de gelance puta. Que é uma catapulta que lança melancias de gelo. Então, olha que genial isso. Acho que é você tomar uma melancia na cabeça que congela, então... Mas é super menção honrosa, né? A gelance puta, né? Ela é... Você já destravou a gelance puta no Plant Zero? Não. Mas é isso. Mas vamos lá. Homem Mal, qual a sua menção honrosa? Putz, meu, esses dias eu tenho jogado muito Dead Rising 2. Uhum. Mas não. Pô, é. Dead Rising tem armas criativas. É, né? Então, mas tipo, eu queria escolher a Excavator do Dead Rising 1. Lembra aquele negócio de furar poço? Uhum. Mas, que os zumbis ficam presos. É, então. É. Mas eu acho que não entra no escopo, então eu vou ser um pouquinho mais old school. E, cara, tem uma arma assim que eu joguei bastante com ela. E, cara, era legal que assim. Era a arma que você pegava, assim, e alguém do outro time vinha e falava, puta, fudeu, mano. Que era a, que não sei quem vai lembrar, a AWP no Counter-Strike. Eu sei. Nossa. Que é meio old school, mas não, era bem uma... É bem old school, mas eu não pensava. O cara pegou a AWP, ferrou. Era batata, assim, cara. Você jogava lá, tal, matava, fazia os 16 mil que você podia fazer e comprava, meu, o kit chuta-bunda, cara, que era a AWP e Desert Eagle. Cara, a AWP, você parava pra atirar. Meu, pegou no pé, matava, cara. Pegasse no pé, matava. Então, você via o time inteiro vindo, você... Bum! Aí o cara, meu, um morria. Você matava uns dois, três, aí o outro já ficava esperto, aí você puxava a Desert Eagle, que era a pistola mais forte do jogo, e matava o cara que chegava perto. Então, cara, era muito foda. E assim, se eu não me engano... Foram 19 modificações que foram feitas no jogo pra baixar a potência da AWP. Caramba! E caramba! Cara, ainda assim, a última vez que eu joguei o Source, né? Que eu acho que é a última versão oficial de Counter-Strike. Meu, ainda assim ela era estúpida. Cara, é muito bom. Cara, muito eles bom. Demoraram tudo isso pra digamos assim, pra tentar... calibrar, ajustar o jogo, cara. Então. Isso eu não sabia, não. Ela era pra ser uma arma potente. Mas, tipo, meu. Eles não poderiam pegar ela de uma hora pra outra também e tirar 50%, né? Uhum. Entende? Eles tiraram um pouquinho, mas não adiantava, cara. O pessoal já tava acostumado a jogar com ela. Era pegar e matar, cara. Meu, a AWP fazia muito nego chorar. E no Counter-Strike era assim. Seu time, você precisa de dinheiro pra comprar outras armas. E se o time perdeu ou se você não matou ninguém, você não ganha dinheiro. Uhum. Cara, é mesmo, cara. Aí. Então, cara, meu, você matava um cara de AWP, meu, puta, você já ficava mal falado. Porque, meu, caramba, mano. Era muito tenso mesmo, cara. A AWP era a arma naquela época. Nossa. Então provavelmente devia ser por causa dela que eu larguei de jogar Counter-Strike, porque vai se fuder. Não conseguia matar nem dois caras direito, que já vinham os soldados universais e me matavam com um tiro só. Agora eu sei o que eu posso culpar, essa AWP aí. É, mas tinha uns caras que assim, a AWP você é sniper, né? Você só mira usando o scope, né? Aí tinha uma galera marota que dava um alt-tab no jogo... E quando voltava pro jogo, ficava o ponteiro do mouse na tela do jogo. E o ponteiro do mouse ficava exatamente no meio da mira. Então tinha nego que saía correndo de AWP no mapa. Nossa. Correndo, boom, boom. Nem puxava a mira. Cara. Filho da puta, mano. E outra, vai se fuder. Cara, não é cheat. Não é? Não é cheat. Entende? O cara dava um alt tab, voltava, o ponteiro ficava lá, cara. Caralho. Não tinha como bloquear isso. Eu não sei se eles conseguiram resolver, mas até a última vez que eu joguei, cara, meu, você dava um alt-tab, voltava, ficava lá com o ponteirinho. Era meio sacanagem, mas tinha. Quando você queria, quando você tava nervoso, era útil. Eu acabei de relembrar por que eu não sou mais PC gamer. Por essas que eu... É mais difícil fazer cheat na live. Deve dar pra fazer, mas é mais foda. É, mas a escaveta também era muito legal também. Na hora que o zumbi ficava rodando assim. Mas isso aí eu vou deixar pra quem quiser procurar no YouTube. É, show de bola. Bom, aí você falou do pessoal correndo, né, cara? Bom, a minha menção honrosa vai pra uma arma do Unreal Tournament também, e que fazia o pessoal correr, mas era um ângulo especial. É o Redeemer. O Redeemer, pra quem não lembra, ele é uma bazuca que dispara uma ogiva nuclear, mas o mais legal, você pilota a bala. Então, o que que era bacana? Você pegava o Redeemer, você podia estar em qualquer canto da tela, desde que tivesse um espaço mínimo. Você disparava, até o ideal era pegar num lugar que você ia ficar protegido, né, pra ninguém te matar enquanto você pilotava a bala. Então, você disparava e saía fazendo a curva com a bala. Quando o pessoal percebia que era uma bala de Redeemer, e o legal é que a visão da bala era assim diferente, qualquer inimigo que entrasse no ângulo ali de visão já aparecia com uma mirazinha, quer dizer, aonde você batesse ela, aquele cara que tivesse marcado em vermelho ia morrer, ele ia ser atingido pela radiação da explosão. Então o que que era bacana? Quando você atirava, que você ia pilotando a bala, que os caras percebiam que era, os caras viravam as costas e começavam a correr. É, mas não adiantava, cara. Isso que eu ia falar, é igual veneno de rato. Tipo, come e leva pra ninhada o veneno. Exatamente. Aí você via aquele correndo assim. E não adianta, cara, o cara, tipo assim, muitas vezes você não explode ela no inimigo, você bate ela no chão. Você vê que os inimigos estão no alcance, você bate ela no chão, que você sabe que o cara vai morrer ali à distância. Mas uma das coisas mais engraçadas que tinha, quando eles percebiam, né, aquela bala, aquele negócio cruzando o céu, né? Que ela é um pouco mais lenta do que as outras armas, é claro, pra você poder pilotar, né, senão não seria pilotável, e aí você vê os inimigos virando assim, fazendo meia volta e começando a correr, tipo, ferrou, cara, ele tá vindo, e não adiantava, você sabia que o cara ia morrer, você olhava assim a marquinha vermelha e falava, cara, se eu bater a bala no chão agora, esse cara morre. Então, acho muito legal, fica aqui minha menção honrosa pro Redeemer de Unreal Tournament. Mas, nós queremos as suas menções honrosas. Nós queremos que vocês participem através de cartinhas, através do mural, e coloquem aí as armas que vocês acham legais ou que vocês acharam dessas que a gente acabou de comentar nesse episódio que a gente classifica como um episódio dos fuziladores. Então venha contar pra gente como vocês preferiam fuzilar. Obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio.